Pra fazer lanchinho e encosta o nego no lado querendo assunto. Parabéns. Chato. Caramba. Fala, Marcos. Melhor participação do programa de hoje ganhou o novo CD do CPM 22. Boa! Campeonatinho interno. Fala, Porazinho. Beleza, Alexandre. Porazinho matando uma peirinha. Beleza, depois de uma tarde de fortes emoções na tarde, Porazinho. Fortes emoções, inesquecíveis emoções. Vai dividir com a gente daqui a pouquinho, tá amando, Porã, tá amando, olha a cara. Estou diferente. O Porã está amando. Eu posso dizer que eu estou diferente. Amando da mulher dele. Muito bom. E aí, Amaral, tudo bem? Eu empurrei um quindim há pouco, cara, tava muito bom. Pô, que bom, quindinzinho tem o seu valor, quindinzinho com café preto. Um açúcar, né? É, uma glicose. Eu olhei aquele quindim, eu tô pensando. Eu também, ainda deve ter uns dois ou três lá ainda. Acho que na saída eu vou levar um comigo, vou comer sobremesa na janta hoje. Bem amarelinho. Oi, Alcimar, tudo bem, querido? Tudo bom, Alcimar? Quer quindim, Alcimar? Abaixa ali, pega. Não é quindim, é quindim. É quindim. Quindim. Quindim. Tá sem a chapa, né? E o querido Anônimo sabe fazer quindim? Olá, é o quindim do Anônimo. Tem que botar no quindim. É o quindim, é muito fácil, é só ovo e açúcar e mexe, e um coco, coquinho. Não, coco, um não. Coquinho pra fazer a base. Uma batida de coco, um coquinho. Uma vodka. E bota uma vodka no quindim pra dar aquela loucura. O Anônimos Gourmet, o Alcemar, o Faustão, a Betânia, o Zacarias. Essa galera toda vem com Pedrão Esmanioto. Exatamente. Aqui pro Pretinho Básico. E a estrela móvel deste Pretinho Básico, depois da tragédia de ontem à noite, é o homem colorado. Doce o dia inteiro hoje. Comeu doce o dia inteiro, Lelê? Mas o gosto amargo só não doce vai uruguaio. Embora. Não vai embora, cara. Comeu um doce de leite. Já comi. Doce quando eu cheguei, Ontem de noite, quando eu cheguei em casa, ainda abalado pela derrota, eu me dediquei aos Kit Kats e ao Lapataia, que eu havia comprado na semana passada. Tomou um taná, vinho uruguaio. Não bebi álcool ontem, Maurício. Oh. É, tem noites que é melhor o cara não se embriagar, é melhor refletir sobre muitas coisas. Muito bem, Lelê. E meu nome é Alexandre Fetter, somos o Pretinho Básico, inteiramente ao seu dispor até as 19 horas aqui por esta frequência. Muito obrigado pela sua audiência, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Câmara aprova plebiscito. Ah, antes de mais, antes dos destaques comentados, Porã, como é que foi a retoscopia, Porã? Só em poucas palavras, pô. Foi emocionante. Emocionante. Qual é que é? Até uma câmera? É widescreen? É grande angular? Filma em HD, que nem o Patrola? Eu diria mais. Foi revelador. Revelador. Até onde foi? Até o intestino delgado? Foi. Tá ótimo. Foi bastante. E foi bem legal. Foi onde nunca ninguém. E foi bem legal, diz ele. Foi onde cara. Nunca ninguém tinha. Tá bem, tirado. Tá ótimo. Onde nunca ninguém tinha. Já estado. Sabemos que foi emocionante e bem legal. Um médico maravilhoso, Porã, né? Carequinha. Porã agora em HD. Muito bem. Inside and HD. Câmara aprova plebiscito para dividir o estado do Pará em três. Meu Deus. Oh. É muito grande. Tá aí a nossa chance, cara, pra gente sair e juntar Santa Catarina e Rio Grande do Sul e se separar do resto do Brasil. Pela proposta, dois novos estados, Carajás e Tapajós, serão desmembrados do Pará, caso a população vote a favor da criação. Um vai para os Estados Unidos, outro para a Inglaterra e o outro para o Brasil. Todo mundo sabe para quê. A gente sabe para quê. Para quê? Para gerar muito mais cargos públicos, muito mais impostos. Ter mais dois prefeitos, mais duas câmaras de vereadores, mais dois assessores para cada um dos vereadores. E mais um monte de deputado no Congresso. E mais deputados e senadores no Congresso representando o mesmo estado. Esse que é a loucura. Já tem pouco estado no Brasil, né, cara? Pra quê? Tem quanto tem? É a representação estadual que eu acho que é uma injustiça com o sul do Brasil, né? Ou e com seja, o sudeste também, o né? O país continua tramando a cama, ou fazendo a cama pra gente deitar nela e E é capaz de aprovar uma... porque no Brasil Pará... possui seu povo, né? É em outras palavras. É capaz de aprovar, porque no Pará provavelmente os meios de comunicação, os donos dos meios de comunicação são os políticos. Todos comprometidos, exatamente. Uma perguntinha assim, cara. Que bonito. Que quando eu aprendi sobre a bandeira do Brasil no colégio, eu aprendi que o significado das estrelas era cada estrela era um estado e a estrela em cima do Brasil, ordem progresso era o Distrito Federal. Quando se fazem novos Espírito estados, Santo. Se adicionam novas estrelas à bandeira? Sim. Não, só uma pergunta. E aí tem que baixar a bandeira lá de cima do mastro e bordar mais. Todo mundo que comprou bandeira do Brasil até hoje, se passar isso aí, vai ter que comprar. Tem uma bordadeira que só faz isso no Brasil. Mas daí vamos ter que mudar a bandeira inteira, porque o ouro não tem mais. Não. O verde tá acabando. E as praias ficam marrom. Eu vou botar um monte de estado, que é exatamente. É. E o mar que era azul tá ficando aqui, que nem o do Rio Grande do Sul. Se pudesse fazer uma mudança, eu só acabava com o Distrito Federal. E com a ponte de Floripa. Mas certamente alguém vai nos mandar um e-mail dizendo: porque você sempre vem cabelo em ovo, porque não sei o quê, isso aí tem outro sentido. Vem um e-mail pro parar com isso. Vamos esperar então. Eu vejo muito cabelo em ovo. E até porque nós não temos muita explicação. Nós só temos uma manchete, né? A gente não sabe por que eles estão querendo dividir. Sim. A informação nós não temos, nós estamos aqui falando uma mas coisa. Mas tudo que a gente falou é certo. Pode, sim. Não tem argumento algum, né? Não tem sem nada, maldade, entendeu? Sem maldade eu te dou um argumento. O espaço, o território é muito grande. É muito grande. Às vezes, essa coisa de desmembrar pode beneficiar, porque tem cantos, basta ver a cidade que a gente mora. Tem cantinhos que às vezes a prefeitura não vê. Que a câmera não enxerga. Mas não desmembra o Amazonas primeiro? Não, o Goiás foi feito um exemplo, exatamente. O Goiás foi feito isso, foi Goiás, cortado pela metade e virou Tocantins. Eu não sei se melhorou ou não. Eu acho piorou. Que não, a mesma porcaria. Se tiver algum ouvinte nosso que mora em Tocantins ou em Goiás, ou enfim, pode mandar um e-mail dizendo como é que tá a vida. Porã, como tu tá calmo, Porã? Muito calmo. Cara, impressionante. O que ele fez hoje de tarde mesmo? Retro. Lá onde o sol não bate. Retoscopia. Eu fiz. Foi a primeira de muitas. Vai ter mais. Santa Catarina deve ganhar 1.000 novos policiais até o fim do ano. Aí, ó. Segundo o secretário de Segurança Pública, o César Gruba, 500 policiais estarão formados até agosto, podendo ser encaminhados para os batalhões. Neste período, abre uma nova turma de policiais que estarão prontos até dezembro. Isso é o que eles planejaram, né? Bacana. Agora vamos ver se vão executar o planejado. A Argentina está ameaçando devolver balas. Olha. Opa. Balas? Balas. Pra rave? B de bala, bala. Ah. A Argentina está ameaçando a devolver balas. Se a gente para aí, né, e começa a debater... Fica absolutamente estranha a notícia. O pessoal da fronteira é bom se abaixar. Mas eles querem devolver balas, chocolates e confeitos vendidos pelo Brasil. Olha aí. Cerca de 15 fabricantes brasileiros já têm mercadorias paradas nos depósitos dos importadores. A situação irritou o governo de Dilma Rousseff, que estuda tomar medidas mais duras contra o país vizinho. Não é a primeira vez que os produtos alimentícios brasileiros enfrentam dificuldades na Argentina. No ano passado, a entrada dessas mercadorias foi barrada na fronteira, provocando filas de caminhões e prejuízos como o vencimento da validade dos produtos e altos gastos com refrigeração. Vamos aproveitar e declarar guerra. Eu acho também. Vamos parar de consumir os produtos argentinos também. Nós matar os 12 argentinos já estamos lucro, cara. Tu quer continuar falando? Ah, não, para aí, Maurício. Nem Maurício Amaral. Tô brincando. Mais da metade das pessoas que pretendem viajar ao exterior no próximo ano pertence à classe C. Entre os motivos estão o crescimento do emprego formal e a valorização do salário mínimo. As famílias com renda mensal entre 3 e 10 salários mínimos estão desenvolvendo novos hábitos de consumo, entre eles o de viajar ao exterior. Além de viajar mais, o brasileiro está gastando mais durante os passeios. O destino mais procurado pelos brasileiros no exterior é Buenos Aires, na Argentina. Pelo preço e pela proximidade geográfica e de idiomas. Sim, por supuesto. Um pacote de 4 dias para Buenos Aires, na capital argentina, custa mais barato do que um pacote do mesmo tipo para Maceió, por exemplo. Bom. E a Flórida também é um outro destino muito procurado. Ah, lá na Flórida é assim. É. Mas é que são coisas diferentes, né? Uma coisa é ir pra Buenos Aires, outra coisa é ir pra Maceió. É, propósitos diferentes. São propósitos diferentes. É, exatamente. Maceió, tu vai pra lá, te atira na beira da praia, fica lá. Fica lá, né, Magnata? E fica, né, Magnata? Fica lá, né, só no camarãozinho, né? Fica. Aí em Buenos Aires, tu vai pra Buenos Aires pra quê? Pra engordar um pouquinho, né? Ou pra casar, né? Vai comer, vai beber. Por falar nisso, uma última informação aqui, segundo o Fernando, no nosso Twitter, o Supremo acaba de aprovar a união civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Vamos começar, então. Segundo ele, dia 5 de maio entra pra história do Brasil. Eu queria perguntar aqui pra o... Mas eu fui aqui no Terra, tá? E no Clique RBS, Globo.com, não vários sites. Não tem a notícia ainda. Até agora são 5 votos a favor. Se tivesse 6º, realmente passa, né? Mas já são 5, eu acho que... Maravilhosa. Por enquanto não tem nenhum voto contrário, não se viu de pessoas do mesmo sexo. Eu vou ter que sair mais cedo. Eu quero saber tua opinião, Neila. Não tem opinião. Você tem que ter a sua opinião. O artista, ele protesta, ele instiga, ele não dá opinião. E a opinião do José Wilker sobre isso? Eu concordo plenamente, porque nós precisamos... Tu vês, José Wilker? Eu tô meio tonto. Cara, ele tá com um problema sério. Bebeu? Mesmo, Zé Vilga? Ah, um pouco. Isso é problema de infância. Volta e meia, a vista se enverga pro centro. Pior é que é verdade, cara. Não teve reunião. Mas, porãozinho, agora é um dia importante este hoje, porque casualmente ou não, é o dia que o Porã fez o exame. Eu ia dizer isso. A união civil, né? É 5 de maio de 2011. Que dia inesquecível pra mim. Eu não vou esquecer jamais também, por exemplo. Porque eu vi a cara que tu saiu daqui, a cara que tu voltou. Eu voltei relaxado, né? Muito relaxado. Relaxou? Deu uma leve saída do armário hoje, né, Porã? Só um pouquinho. Bem, pô. Saiu, mas já voltou. Abriu a portinha, botou a carinha pra fora e disse, vou sair. Botei o dedão no pé, pra fora. Isso vai começar a trabalhar com eletricidade agora. Tá, vai começar. Eu já disse pra ela se preparar pra hoje à noite, que eu quero fazer uma coisa diferente. Hoje nós vamos desligar uma fase. 6:13, Jirimu, é contigo, Jirimu. E aí, Jirimu? Foi brabo ontem. Cara, não vou nem falar nisso aí. Quer falar do casamento? Platos de a minha vez, né, Maurício? Ah, desculpa aí, Cidão. Platos do dia no Pretinho Básico com Jirimu. E aí, cabeção? Sabe lá? Gosto do galo. E aí, Lelê, não tem nada pra falar, meu? Não. Ufa, hein, meu? Vamos lá, Flatos do dia! Muito! Posso começar, Pedro? Claro, Jirimu. Né? Tá vindo. Adoro, bem. curto demais. Tá me ferrando assim, né? Que isso, Jirimu? Só me queima. Oi, Jirimu. E aí, Alcimar? E aí? Beleza, igual o chão. Che! Che! E aí, Juarez? Que bárbaro! Que bárbaro! É só gauchão agora, né, Girino? Vai ter festa lá no CTG, essa história do casamento. Domingo, final do gauchão. Gauchão, Santander? 8:19, Raul Gazola sente dor no peito e o Gazola é gazela, né? Não sei, ele não era... Não se discute não, cara, sexualidade. Ele era o marido da falecida Daniela Pérez, né, a filha da Gazola. A gatinha mais linda da TV quando foi assassinada. Maravilhoso, ótimo ator. 10:09. Na geladeira, tadinho. Tá no clone. Leonardo DiCaprio compra quadro de $1 milhão. Não tenho de botar o dinheiro. Me dá dois aí. Vou financiar o segundo. Porazinho, a partir de hoje tu tem onde botar o dinheiro, né? Tem. Meio-dia e 43, Thaís Araújo e Lázaro Ramos almoçam juntos. Onde? No Leblon. É importante, né, cara? É importante. Ela tá grávida dele. Ah, é? Talvez o casal mais bonito, mais belo de toda a televisão brasileira hoje. Dois negros lindos. 14:25. Porã fica de quatro pra fazer o exame. Opa, para aí, gente. É de ladinho. Tu mudou aí, gente. Para aí, velho. É de lado? Depois tu vai me deixar mal, peraí. Vai dizer que tu não sabe, Jirimu. Já fez umas 300 vezes esse exame. Vendo, né? Mas é que tem que ficar, não tem? É, se tem. Tem a cadeira. Peraí. É de ladinho. Com câmera, eu nunca tinha ouvido. Eu tinha ouvido com o dedo. Com câmera, HD, widescreen, grande angular, é a primeira vez. É evolução. Cadê uma cadeira invertida, meu? Tem patrocínio. Gente, é Panasonic. É de ladinho que eu me acho, entendeu? Não. LG Life is good. Vamos em frente! 16:48! Luana Piovani caminha com a amiga pela orda. Só caminha. Pela orda. Ipanema. Ah, Piovani, Piovani gosta de dar uma caminhadinha lá no Leblon. Lá. Só caminha. Mas só caminha. Grande magnata. Vamos, vamos abolir essa piada do Pretinho, essa de só caminha. Vamos. É a mais antiga, a mais antiga. Nunca mais. Tá bom, nunca mais. A mais antiga. E agora? Tu viu? Tô indo rápido, né? Tá demais, Girimão. E agora? Questão de... Tá jogando pro time, Girimão. Faustão, te queimaram hoje. Tá fora hoje, Faustão. Me queimaram, bicho. Tu tá limado. Tô fora, bicho. Fora. Fica muito triste. Vai lá no Já Motors lá. Tô triste. Mas tu é demais. Já Motors. Tu é demais, Faustão. Design italiano. Vai de novo. Demais, meu. Vamos lá. E agora, Fetter? Quanto? Quatro minutos atrás. Mais do que isso, quatro. Quase limaram o Faustão hoje. Quatro clubes brasileiros foram eliminados, né? Quatro. Era 18 e 12. Agora? Me queimaram, agora. Bicho. Cala a boca, Faustão. Glória Pires passeia com marido e filha em Shopping Carioca. Tô triste. É, ainda é o Orlando Ramos? Orlando Moraes. Me queimaram, bicho. Tô triste. Maravilhoso. Que deve isso, ser, deve ser bom ser marido. Me queimaram, galera. Foi embora, bicho. Por que, Porã? Só um pouquinho. Por que, Porã? Deve ser bom, né, ser marido da Glória Pires. Que nem tu almoça com a Cléo Pires todo domingo. Claro, e tem uma outra... bom, senta aqui no colo, afilhada. Tem uma outra filha linda da Glória Pires que vem por aí, que eu andei pesquisando. Andei pesquisando, gente. Linda, guriazinha. Ai, por exemplo, vai ter que te acertar Pires... com esse teu desvio de personalidade aí, por exemplo. Sabe o que o Pires diz pra xícara, né? Que, meu amor? Ai, bunda. Que bundinha quente. Sabe o que que... Sabe o que que essa mesa... É cheio do Dedê, né? O que que essa mesa xicrinha falou pra colherinha? Quer dar uma voltinha? Oh, pode até ser. É, deixa ser essa melhor. Ela disse smash. E como é que era a piada que tu contou hoje de manhã no pijama? Da flor, do, que tem a ver com a temática do meu exame. Tem a ver com a temática, o cara foi fazer um exame de esse aí que o Porã fez. Aí fez uma vez e tem que fazer uma reconsulta. Aí na reconsulta o doutor tá lá fuçando, daqui a pouco quando vê, tira pra fora. É uma rosa, olha pro cara apavorado, mas o que é isso? E o cara de quatro dá uma olhadinha pra trás, é pro senhor. É pro senhor, ai, doutor. Que isso, trouxe para você. Vai daí, quem é que tá aí? É, sou eu. Fala, Didi, ô Zacarias. Eu que andei lendo agora, tem o Dedé tá bastante aqui hoje. Tá? O Dedé andou escrevendo. Inventaram um chá pra careca. Qual o nome do chá? Essa é nova, hein? Tá... Não sabe? Não, chá não. Chá pra careca. É o chá pra careca. Chá pra careca. Chapéu. É o chapéu! Que dá um cruzamento de um japonês com pavão? Um japonês com pavão? É com pavão. Japonês. Pavão misterioso. Chavão. Um espanador de cabo curto. Dois mercados tá voando. E um deles falou: bem, mercado não voa. Um caiu no chão, mas o outro continuou voando. Por quê? Supermercado. É o supermercado. Ai, Dedé, essa é do Dedé. Essa é do Dedé. Dois caminhão, agora é caminhão. Dois caminhão estavam voando e um deles falou: peraí, caminhão não voa, Dedé. Um caiu no chão, mas o outro continuou voando. Por quê? Por quê? Era um caminhão pipa. E dois frangos tava voando. Dois franguinhos voando. E o Dedé falou: peraí, frango não voa, Didi. Mas tu continua voando, por quê? Por quê, Zacarias? Era um frango a passarinho. Ai, Didi, é muito boa. Boa, Zacarias. Obrigado, Zaca. Qual é, Marcos? A Maria, de 15 anos, levou um amiguinho pra casa. Os dois subiram. Maria? É, os dois subiram a escada e começaram, subiram pro quarto, a mãe ali embaixo lavando louça. Não tô gostando nada do teu olhar, Marcos. É, e os dois lá em cima no quarto, a mãe lavando a louça, daqui a pouco a mãe ouve do quarto assim: ah, baby, ah. Sobe, a mãe sobe, abre a porta do quarto, pergunta: Maria, o que vocês estão fazendo aí? E a Maria: transando, mãe. Ah, bom, achei que estavam ouvindo o Justin Bieber. Mandou o Ricardo Detofogando. Ai, cara, agora um troço bacana de ser falado, creio eu que seja, especialmente pra quem é pai e mãe dessa galerinha de 15 anos. Tarde, né, galera? Porra, 14, 15 anos e tal. Aconselhe seu filho e sua filha a namorar dentro de casa. Isso. Né? Boa. Nós estamos dentro de casa pra namorar ali. Pega no, menos frio, né? É menos frio, não corre menos risco, entendeu? Ali não com a família. Estacionamento, não que vão tirar a camisa, né? Com o amparo da família, com acompanhamento. Abre esse assunto com seu filho adolescente, até porque é inevitável, cara. Claro, vai acontecer uma hora ou outra. Se você não abrir este assunto, alguém vai abrir. Bonito, hein? Ah, é. Abre um vinho. Provavelmente o Potter. Muito provavelmente o Potter. Se você não falar com seu filho a respeito, provavelmente o Potter vai Lelê, falar. Manda aí. Aí o delegado dá uma bronca no meliante. Muito bonito, né? Pega em flagrante roubando um apartamento. Cadê teu advogado? Ah, doutor, esse apartamento que eu roubei é meu. Não quero fazer sociedade com ninguém, né? Isso, abraço pros Adeva aí que estão nos ouvindo. Doutor Eduardo. Porazinho, o teu sorriso chega a ser irritante. Uma piada de médico, já que eu fui no médico. Olha a hoje. Calma do Porã. Piada velha do Porã! É o novíssimo Porã. Camisinha com a embalagem econômica. Leve pacote de 6 e pague de 4. Ah, tem tudo, tá tudo meio envolvido com a minha história hoje aqui. As coisas estão interligadas. Por que não tira isso da tua cabeça, cara? O médico diz ao paciente de uma forma muito forte: olha aqui, nos próximos meses você não pode fumar, não pode beber, sem encontros com mulheres, hein? Nada de comer em restaurantes caros e nada de viagens ou férias. Ah, até que eu me recupere, doutor. Não, não, até pagaram o que me deve. Mais um. O paciente tá deitado na cama, rodeado por seu médico, advogado, esposa e filhos. Todos eles esperam o último suspiro. Quando de repente o paciente senta, olha em volta e diz: assassinos! Ladrões, ingratos, canalhas! Que isso? Volta, deita-se na cama e então o médico confuso diz: eu acho que ele está melhorando. Por que você diz isso, doutor? Pergunta a esposa. Porque ele reconheceu todo mundo aqui. Ah, uma piada boa. Conversa ouvida boa, entre piada. Dois brasileiros em Miami. Dois brasileiros conversando em Miami. Classe C, né? Foi pra Flórida. Exatamente. She payday. E o outro. Payday ou cagou. Call a book. Boom down. Acho que se cagou. Que carniça. Que carniça é demais, cara. Como é que se escreve? Chave, carro. Bo, legal. Que car. Joelho. Nice. Ah, não, é Nice. Não, é Nice, é, é joelho? Nice. Nice. É K-N-E. Chi carniça. Ah. Demais, cara. Muito bom. Ah, que beleza. Outra rodadinha aí, Mr. B. Vai que é tu então. No bar, o bebum ali. Chega perto de uma mesa. Olha ali, tem dois caras extremamente parecidos. Aí ele olha. Vixe, Maria. Acho que tô vendo demais. Aí não. Um dos caras ali olha pra ele. Não. O senhor não tá vendo mais, não. Pode ficar tranquilo. Não tem nada de errado pode com o senhor, tranquilo. Não. Pode ficar tranquilo. Nós somos gêmeos. Aí o bebum olha. Mas todos os quatro? Foi do Didi essa, meu irmão? Essa é absolutamente do Didi. Didi, né? O Didi. Foi o que vieram junto, eu acho. Vamos ver aí quem é que tá aí. Vai daí, ô Semarzinho. Vai. Sou eu, Jorge. Ah, o Maurício Santana. Quem? Maurício Santana mandou uma frase. Maurício Santana mandou. Dó Semar. Mandou uma frase. Quem fez uma brincadeira, um trocadilho, um jogo diferenciado. Hã? O quê? Um jogo diferenciado. Jogo então. Diferenciado. Uma frase diferenciada, um trocadilho diferenciado. Bebeu, Alcemar? Não vou negar. Bebeu, né, Alcemar? Não confunda Viga 12 do Alcemar com Gay pra 12 em alto mar. Ai, Dedé! Redator! Sai daqui, Dedé! Meu, devido ao sucesso da lista no Pretinho da Uma, coisas que os homens acham que os deixam mais macho. Uma a gente falou do assistir Vale Tudo, né? É, o porradaria. Dirigir com o banco lá atrás. E não atender, ligação da namorada quando tá bebendo. Essa é especial. Essa é clássica. Um outro aqui, puxar o catarro da alma. E cuspir no chão. Boa. Isso é importante. Meu filho pergunta, por que tem que fazer isso, pai? Ah, filho, um dia tu vai saber. Bom, o meu já faz, inclusive. Usar a camisa do time de futebol em datas especiais, como o casamento da sua irmã. Casamento da irmã, não. De Figueirense. Não, do aniversário da irmã dá pra ir. De calção e meia. Calção e meia, chuteira. E chuteira. No churrasco lá do casamento. Coçar o saco em público. Essa tu já falou. Não falei. As 13, falou assim. Mas essa tem que ser falada duas vezes. Falou, mas estava debatendo o celular e aí passou batido. Dá cantado ou assoviar pra menina que passa na rua, não importa se é feio ou bonito. Isso é bagaceiro demais. Uma coisa que o homem tem que fazer... Pessoal, dicas do Porã. Uma coisa que o homem tem que fazer é sempre dar uma olhadinha pra menina que passou. Mas não precisa fazer barulho, só olha. Não precisa, mas dependendo do caso, precisa. Eu acho legal... Não, aí não faz barulho, aborda se quiser. Dependendo do caso, precisa. Aborda-se. Qual barulho, Porã? Qual barulho? Não, Porã! Gostosa! Pergunta pras ouvintes aí, cara. Vamos perguntar pras ouvintes. Assim, ó. Não, porra, não dá. Essa aí com escala é a melhor. Pergunta pras mulheres que estão nos ouvindo, estão no Twitter, se alguma mulher já cedeu a uma cantada sonora de um homem num carro. Claro que sim! Está perguntado. Estamos aguardando respostas aqui pelo Twitter do Pretinho. Uma coisa é tu parar o carro, abrir a janela e abordar nas palavras. Aí tudo bem, mas eu tô dizendo um. Olha aqui. Não, muito bagaceiro. Aí a feia olha e tu finge estar enchendo o pneu. Vocês não estão entendendo, não é? E aí? Não, é assim, ó. Isso pega gente. Não. Eu peguei muita mulher assim. Isso se faz pra cavalo, cara. Mas peguei muita cavalo. Mas mulher hoje em dia tá muito fácil. 100% das mulheres aqui, ó. Nunca. Isso é ridículo. Mentira delas. Então agora vamos fazer o seguinte: vamos perguntar pras gurias que estão nos ouvindo aí e respondam pelo Twitter do Pretinho, meninas. Qual é a cantada matadora? Pra quem tá de carro. Pra quem? Qualquer cantada. É só mostrar o contra-choque. A abordagem matadora. Claro que não, em letras maiúsculas. Porã, é ridículo isso. Claro que não, coisa de bagaceiro. Nunca. Vocês nunca fizeram, quando era guria assim, ficava sentado na rua, passava umas minas assim que não eram tanto gostosas, mas a guria passava e tu falava assim: mas vai ser bola, tomate, alface. Macarrão. Não, nunca fiz isso. Tudo na sopa lá em casa. Nunca fiz isso. A guria vai ser boa, e a guria já se inchava. É que sabe o que acontece também, cara? Hoje em dia as mulheres não estão pra cantadas, entendeu? Cara, tu matou a charada. Não estão para cantadas. Elas estão aqui, ó. Cantadas em geral são ridículas. Não existe cantada. Uma boa conversa inteligente. Não existe cantada. Tem que saber abordar e fazer rir. Abordou e fez rir. É que se tu já chegou na cantada do Potter, aquela ensaiada, não é. Olha, o Potter é um pop coitado, cara. Eu quero mandar agora sim, né? Tá namorando. Tá namorando, é um pop coitado. E aí, segundo o Luiz Onetes, mulher não se pega, se conquista. Avisa o Porã que mulher não se pega, se conquista. Tudo bem, eu vou pensar. Quer mais, Maurício? Não, tem mais na lista aqui. Tá? Então vai pra pior. Então, saber a escalação completa da seleção de 58. Isso não faz o cara mais macho. Se sente mais macho. Isso faz mais macho. A seleção de 58 é fácil. Quero ver o Grêmio de 74. Mr. P. O Grêmio tinha. Jogava em 74, Grêmio. Não, cara, não. A seleção de 58 não é fácil. Juarez no gol, neguinho baixinho aquele. Goleiro baixinho. É o Juarez, lembra? Tinha 1,5 metros. Não, cara. O Lelê é mais novo que tu, cara. Não, cara, mas eu lembro dos goleiros do Grêmio dos anos 70. Eu lembro do Corpo. Juarez, cara, eu lembro do Maisena. Só no Maisena. O Corpo Maisena foi em 77. Eu tinha figurinha. E o Mazzaropi. Era do Grêmio. Do Grêmio, Mazzaropi. Né? Jogava bola com meus primos. Mazzaropi, né? E o Mazzaropi não era alto? Não. Era cavanhaque, homem se sente mais másculo com o cavanhaque. Cara, bigode e cavanhaque é coisa que só agrada homem. Aliás, o Mazzaropi continua não sendo alto, né? Eu acho maravilhoso. Mandar um abraço pra ele que ele nos ouve. É mesmo? É, o Mazzaropi, filho dele também, um grande abraço. E por último, entrar numa briga na rua. Não tem nada a ver com o tipo do gente. O que foi? O que foi? Sai batendo. É legal. Eu quero mandar um abraço pra um amigo meu que era bem assim, o Júnior Nelson. Grande Júnior. Pau, eu vi uma. Pô, de novo, eu com minhas histórias do trânsito. Esses dias uma menina falou no Twitter: tu tem que escrever um livro sobre histórias de trânsito. Pô, mas fazer o quê, né? O cara vê, né, meu? Tem cada vez mais gente louca protagonizando na rua. É verdade. Então o que aconteceu? Um magrão numa moto e ele tava louco pra arrumar uma incomodação, não importa com quem fosse. Alguém que fizesse uma barbeiragem, uma babada, uma maneteada na frente dele, ele xingava. Eu vi ele xingar três, cara, do pronto-socorro até a independência. No terceiro. Era tu. Arranjou. Não era eu. O terceiro o magrão comprou. O magrão desceu do carro e comprou. Porque não sei quem que. Já saiu. E a coisa mais engraçada é que veio é ver dois neguinhos brigando, um de capacete. Sim. Né? Isso é engraçado, não. Cara, o cara de capacete a princípio tem que levar vantagem. Lembra aquela corrida de Fórmula 1 que foi o Piquet que saiu bateu batendo, no, né? O Piquet e o Prost. Não. Ele bateu num chileno. O golpe lago. Cara, tirou o Piquet da corrida. Era retardatário e ele foi complicar a ultrapassagem do Piquet e o Piquet saiu, cara. E os dois de capacete. Os dois saíram. Dois acho que era Eliseu Salazar o nome pode dele. Pode ser. Não lembro. E, cara, os dois saíram. O Piquet saiu dando muito nele. E eram uns corpinhos brigando e os cabeçando. Né? Assim. Eu lembro disso. Não era uruguaio ou Eliseu Salazar? Não, cara. Eu acho que ele era mexicano. Tá. Né? Ah, achei que chileno, era. Chileno. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Olá, rapaziada. Meu nome é Alexandre e tô vendendo meu amplificador automotivo Banda Viking. Uou, legal, Banda Viking, hein? Com potência de 10.000 RMS. Usei apenas 3 meses, mas me apertei com umas contas e tenho que me desfazer dele. Praticamente novo. Se vocês puderem me dar essa força para anunciar, agradeço. O preço é R$2.100. É um preço bem menor do que o do mercado. E-mail para contato: amplificador Banda 1000 RMS. @gmail.com. Opa, só, perdão, é 10 é mil. É isso que eu ia te perguntar, porque o RMS é o real, né? O PMP ou o PMPO é o real. Tem dois números da dois valores, é verdade. Mas eu não sei qual é o real. Nunca sei qual é o real. É o mais baixo. O PMPO não. Sempre é o mais baixo. Tá, bom, enfim, então é amplificador banda 10.000 RMS@gmail.com. E o outro parceiro aqui tá vendendo a sua Rural. Rural Militar 1975, a chamada Ratona, que foi comprada num leilão da base aérea de Canoas, pronta para aventuras. Suspensão elevada, tá com 2,08 metros de altura. 4x4, freios a disco na dianteira, motor de 4 cilindros de Maverick original. Câmbio embaixo de 4 marchas, rodas novas, pintura verde fosca do exército americano, bancos da BMW em couro, pedaleiras levantadas, quebra-mato, farolete, sirene, tudo funcionando. Documentação em dia, muito inteira mesmo. 22 mil para levar essa Rural Militar anos 75. Tratar com Renato. Renato Ratona @yahoo.com.br. Dizem que esse carro é o mais econômico de todo o planeta Terra. Não, tu pode ter certeza que econômico ele não é, apesar de ser só 4 cilindros, tem o mais, tem o menos econômico que o 6 cilindros. Acho que tu entende, mas tu não entende nada. Mas Almiro, eu sou teu sócio, Almiro. Tu é meu sócio, mas às vezes tu não entende nada. Tem coisa que tu olha entende. A crise, cara. Olha a crise. Mas eu tô falando entende. Que esse motor nem consome. Tem coisa que tu não entende. Tá bom, então não vamos discutir. Cara, quer ganhar no grito? O que tu quer, querido, cara, anunciar quer agora aí pra nós? É, tô muito louco. Tá bom. Me dá um segundinho, amigo? Claro. Olha aqui, ó, viu? Só falei e já chegou a mensagem aqui, ó. Pi, tô ouvindo vocês e me divertindo muito mesmo. Um grande abraço, tricolor, Marcos e Mazzaropi. Olha que beleza. Que bonito, hein? Que bonito. Mazzaropi, jogava com meus primos. Ah, para! Eu e o Penja jogava com os primos dele também. Aliás, eu conheci um primo do Penjas lá no Atlântico da Péssima. não sei ainda se é primo ou se é namorado e o Pianja está apresentando como primo. Isso acontece muito. Não, né? Não, é primo, é primo, é primo, primo, primo, primo. Tem muito primo, sobrinho, primo, né? Sobrinho, primo, é, meu sobrinho. É, abraço então pro Gustavo e pro Rafael Pianjas. Muito bem, que queridos ficaram com DNA bom de toda a família Pianjas. Toda a beleza foi pro lado de lá. Deixa eu só aproveitar essa oportunidade, cara, e eu como colorado, mandar um abraço pro Mazzaropi, cara, porque, pô, foi um dos goleiros assim, marcante, que mais me chamou a atenção. Tem uma defesa do Mazzaropi que ele fez num jogo da Libertadores, que foi Grêmio América de Cali, em 83. O pênalti de mão trocada. Que esse jogo foi transferido da noite pra um jogo à tarde. Isso aí. Eu acho que foi o único jogo de Libertadores em Porto Alegre que foi durante o dia. E o Grêmio tava perdendo esse jogo, se eu não me engano. Ou tava empatando, e tinha um pênalti. E o Mazzaropi pegou de mão trocada e ele já levanta e já sai comemorando pra torcida. Sim. É demais esse pênalti. É assim, muito. E o Grêmio ganhou esse jogo depois. Foi fundamental esse jogo. É um bom secador, Lelê. Não, cara, mas não é questão de secador. Mazzaropi é um dos maiores pegadores de pênalti da história. É história de futebol, entendeu, cara? O cara é o baita de um goleiro, gremista, e eu quero mandar um abraço pro cara. E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço pro Manga do Inter, que fez história no Inter, jogou no Grêmio também, mas que hoje eu vi o Manga atravessando a rua aqui na Padre Cacique, eu disse, cara, olha ali o Manga, cara, e aquilo me remeteu à minha infância, porque eu lembrava de ver o Manga também jogando muito, pegava muito o Manga, né? E vi ali o Manga atravessando a Padre Cacique, saindo do Beira Rio. Então, um gremista mandando um abraço pro Manga, um colorado mandando um abraço. Todo aquele abraço pra ele! Bota o dedo! Deixa eu ver esse buraco aí! Almir, acabou, Almir? Ô, querido, posso mandar um abraço também pro Fernandes do Figueirense? Pode, cara. Eu que sou havaiano, né? Mandar um abraço pra todo mundo do Figueirense. Não dá nada. Figueirense, vou reconhecer, melhor time de Santa Catarina. Vou reconhecer. Vai reconhecer. Melhor time. Tá reconhecendo. Tá bom, Almirzinho. E produto hoje não temos. É, vamos deixar pra próxima, né? Vamos deixar pra próxima. Mas estamos bem, eu e tu, estamos bem. Estamos muito bem, nossa empresa vai de vento em popa. Show de bola. É ou não é? Show de bola. É, vai entrar em contato com a gente? É ou não é? Me responde, a nossa empresa vai de... Show de bola. Não, tu não me respondeu, hein? Depois a gente troca essa ideia aí das finanças, né? Como é que tá a tua finança, tranquilo? Tem uma rebarbinha pra investir na empresa novamente? Não, esse mês eu esperava tirar alguma coisinha aí. Daqui a pouco a gente tira. Daqui a pouco, quando? Daqui a 3, 4, 5 mil anos. Já ouviu falar em Prolabore? Prolabore. Pra lá embora, não tô ligado. Não? Né? Não, não fala vai rolar francês. Nada pra mim esse mês aí. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. 16 minutos para 7, estamos com o Big. O Big é preço baixo todo dia e da Milera Moda está nas ruas. Doutor Alceu. É, bata a minha. Há 24 horas, doutor Alceu, nosso tava ânimo. Todo mundo nosso indo espírito era outro, né, doutor Alceu? Agora estamos aqui desse jeito, nesse clima de velório. Lembrocochô, né, doutor? Clima meio borocochô. Só o Porã tá feliz. Impressionante. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Petro, especialista em esporte, tá aqui, doutor Petro. Oh, uma das estrelas do Bola nas Costas da Atlântida, segunda-feira, 8 da noite, aqui é uma das estrelas, talvez a maior estrela, mas é uma delas. Doutor Luciano Calheiro. Boa tarde, tudo bem, doutor Alceu? E aí, doutor Luciano? Pois é, rapaz. A voz do Calheiro já é de televisão, né? A voz do Calheiro empresta uma credibilidade pro negócio. Ele já sai falando, né, cara? É verdade. Fala alguma mentira aí pra ver se a gente acredita. Bin Laden não morreu. Ninguém vai ser tricampeão da América. Não, falei que vai ter Grenal pela Libertadores semana que vem, galera. Faz um boletim falso agora, como se os dois tivessem passado. Pra quem não acompanha o Calheiros Rio Grande do Sul, ele acompanha o dia a dia de Grêmio e de Inter, né, Calheiros? E aí, quarta-feira. Mas acompanha o Calheiros pelo Sport TV também. Pra apagar aí da memória dos torcedores, né? Impressionante. O Grêmio acho que era esperado. Né? Lá no Chile era muito complicado vencer a Universidade Católica sem 7 titulares, né? Mas aqui no Beira-Rio, Internacional com a vantagem, 40 mil torcedores, sai na frente em um minuto, cara. Olha, é muito. É acreditar no improvável. Foram dois gols muito rápidos, né? O do Inter e o do Perón no segundo tempo. Impressionante. Sabe qual era a discussão agora à tarde na redação ali da RBS? Como é que os clubes do Chile e do Uruguai descobrem talentos na Argentina não passam no Brasil, cara? A gente falou sobre isso no programa da UMA. Pelo amor de Deus, cara. Esse Lucas Prato tem 22 anos, cara. Ele deve estar ganhando lá 17, 19 mil reais. Se chegar isso. Cara, jogaram bem ontem. O Peñarol não tem uma campanha tão boa assim. Não tem. Principalmente fora de casa. Se eu não me engano, foi a segunda vitória fora de casa do Peñarol ontem. E realmente, o Perol não vinha fazendo boa campanha. Agora todo mundo fala, não contratam os caras, mas pô, foi o Once Caldas lá, tem um time pior, campanha ganhou do Cruzeiro, todo mundo, como é que não contrata esses caras, esses loucos? O time é ruim, esses caras. Não, cara, mas é que a Libertadores mudou, as pessoas se esquecem disso, cara. Não dá definitivamente, tu não pode analisar um time por causa da primeira fase, porque é ida e volta, depois que é mata-mata, zera tudo, cara. Não interessa que o time tá em 16º e o outro tá em primeiro. Tanto é verdade que sempre o que fica em primeiro na geral nunca é campeão. O Vélez em 2009 foi a melhor campanha na primeira fase. Olha só, eu queria só fazer uma pergunta pro Calheiros. Tu teve hoje no Beira-Rio, o Olímpico ainda não, né? Não, hoje o Grêmio não chegou hoje, ainda ou já chegou? O Grêmio tá chegando agora. E qual é o clima no Beira-Rio, No Beira-Rio houve o treino agora à tarde, eu não estive no Beira-Rio. Fernando Becker foi lá, mas eu já acompanhei as imagens agora agora velório, pouco. Velório. Não, pelo contrário, cara. Eu senti um semblante bem bacana. Até porque hoje é dia 5, né? Todo mundo com 180, 240. Eu tava com semblante bom, galera. Legal, tava semblante legal. Aliás, você viu. Otário somos nós, né, meu? Que vamos lá no estádio ainda, choramos as pitangas, pagamos caro o ingresso, pagamos caro a mensalidade. E aí hoje, dia 5, todo mundo aqui com os caraminguados no bolso. Sabe o que dá pra perceber, Feta? É que a remobilização, ela tem que ser pra ontem, né? Porque domingo já tem o Clássico Grenal. Sim. E, cara, gauchão, queira ou não queira, é virou o que Copa do Mundo. Virou Mundial, semestre, virou Mundial, gauchão. Agora ganhou uma dimensão impressionante aí o Campeonato Gaúcho, que vai ter que livrar, ainda por cima tem a rivalidade. É o Grenal do milênio, então. Vai ganhar um do outro e quem perder vai ficar ainda mais por baixo, né? O Calheiros é um cara que é privilegiado, né? Porque ele pega o jogador saindo, o juiz apitou. E ontem, cara, na tua entrevista com o Oscar. O Oscar tava isolado, cara. Ele não queria falar nada e o Calheiros tendo que fazer o trampo dele, tem né? Que fazer. E aí, Oscar até largou um palavrão, não largou, né? É difícil ali naquele momento ali, porque a gente entende, cara, o jogador é ser humano, ele acabou de passar por uma frustração que ninguém quer passar, entendeu? Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho e a gente tem que levar todo o clima ali do campo pra casa do torcedor, né? E aí, cara, nessas horas a gente procura quem? Os ídolos, né, cara? Os líderes, né, cara? E aí tem jogador que, por exemplo, passa reto pelo microfone. Ontem, por exemplo, o Tinga não quis falar. O Douglas não falou pro Glauco Passa. Eu acho uma mancada, cara. Acho que o papel do ídolo nessa hora é justamente passar a confiança. Claro que existe sentimento de tristeza, mas eu conversei, por exemplo, com o Guinha Azul. Pelo menos que diga, tô triste. O Renan parou pra dar entrevista. E o Oscar, cara, eu fui no Oscar pelo seguinte, o menino saiu na metade do segundo tempo ali, 15, 20 minutos, e ficou no banco. E todos os jogadores passaram pro vestiário e ele não desceu, cara. Ele tava sentado ali na saída do túnel. Desolado, né? Completamente desolado. Ele não acreditava no que tava acontecendo. O primeiro não acreditou que foi sacado de campo. Realmente. Calheiros, a primeira coisa a não acreditar. E aí aconteceu aquilo ali. Aí você pega a entrevista ali e isso que é o legal do ao vivo, né, cara? Você pega... Ali não tem como você disfarçar. Ali você expressa o seu real sentimento, né? Verdade. Então não tem como fugir, ainda mais com a imagem. Calheiros, e como é que é trabalhar no futebol, que é um meio machista pra caramba, sendo homossexual. Olha, eu nunca vi meus colegas homossexuais sofrerem nenhum tipo de preconceito. Boa, cara. Tá, e agora a última pergunta, tá? Ainda sobre Grenal. Na teoria, o que que acontece domingo no Beira-Rio? Na teoria, cara, tá 3-0, hein, cara? Tá agora eu vou te dizer. Não é ficar em cima do muro, cara. Eu até falei no bolo aqui, porque eu apostava na classificação do Internacional e eliminação do Grêmio. Certo. Seria natural, né? E aí eu cheguei dizendo bola, olha, eu acho que vai acontecer isso aí. Domingo, o que acontece? O Grêmio vai ganhar o Grenal. Porque vai chegar mordido, vai chegar ferido, enfim, vai ter mais motivação que o Internacional. Agora não, agora são os dois, né, cara? Zerado, atrás, né? Do prato, né, cara? Volta Vitor, Lúcio. Não, o Lúcio, o Fábio Rockenbach e o William Magrão. Esses três têm possibilidade aí de serem liberados pelo departamento médico. Domingo, e quem cai, Calheiro? Se o Grêmio tiver mais duas derrotas aí no gauchão, quem é que cai? O Renato? Eu acho que não cai ninguém. Acho que nenhum dos dois treinadores serão demitidos. Seria uma sacanagem com o Renato, porque o cara tá com metade de time. Exatamente. Não dá, não dá. E outra, 23 dias no comando. E outra, o Grêmio tá numa situação assim por omissão da sua direção, que foi jogar uma Libertadores com o grupo que jogou a Libertadores, cara. A gente tinha ontem um centroavante que veio, um da Série C e o outro da Série B, né? E o Grêmio é um time grande da Série A. né? E jogando uma Libertadores. Então que... caiu o Odone, porra. Então é o seguinte, cara, alguma coisa tem que se rever na direção. A informação que eu tenho, inclusive, que o Grêmio contratou o Miralles. Ah, é? Contratou o Miralles. E é bom, e vai... colo, né? Sinceramente, não acompanhei. Se é uma Miralles no deserto, assim, ó, atenção, só, com todos os papelões dentro do campo, onde dos times, né, cara? Eu só queria ressaltar, e falando de treinador também, cara, a vergonha que o Cuca fez ontem, cara. É. O Cuca tinha que pegar uma suspensão de pelo menos 2 anos fora o do futebol, cagou, cara. Cagou, né? Que o que isso? Ele fez ontem, cara, pelo amor de Deus. Acho que o pior do que a cotovelada foi a tentativa do Cuca explicar a cotovelada. Não, foi péssimo. Patético, cara. Eu foi vi patético. A entrevista, eu vi a coletiva dele. Galerinhos, muito obrigado pela tua presença. Prazer, aqui, cara, no nosso espaço Bola nas Costas, e o Calheiros está novamente na programação da Atlântida, logo mais às 9 da noite aqui para o Rio Grande do Sul, no Drops Grenal. Obrigado, querido. Abraço. Mandar um abraço pro Lauro, que está inaugurando loja hoje em Porto Alegre. Bom, parabéns, Lauro. Ah, obrigado, tô feliz pela inauguração e triste pela desclassificação do Colorado. Uma loja, um novo conceito de loja, né? Um container. Na Zona Sul. Pô, demais. Container. Os jogadores do Inter devem estar lá comemorando. É, vamos lá, todo mundo. Todo mundo foi abraçar o Lauro lá. Bom, perguntei pro Calheiros, na teoria, que ganhava o Grenal no domingo agora e tal, mas teoria, prática é prática. E quem fica só na teoria corre o risco de ficar para trás no mundo dos negócios. Se você é universitário e quer ser um futuro empreendedor, não pode perder o Desafio Sebrae. É um jogo virtual nacional em equipe que simula o dia a dia de uma empresa, proporcionando aos universitários testarem suas habilidades empreendedoras e ampliarem sua rede de relacionamentos antes de abrir o seu próprio negócio. Esse ano, o desafio será administrar uma fábrica de veículos sustentáveis. As melhores equipes de cada estado que se destacarem na fase virtual do jogo vão a Brasília disputar a final. Os vencedores podem ganhar iPads, bolsas de estudo e uma viagem internacional para um centro de empreendedorismo. Mostre que você tem espírito empreendedor e não perca esta oportunidade. Acesse agora mesmo desafio.sebrae.com.br e inscreva sua equipe de no mínimo 3 e no máximo 5 integrantes. Mas corra, as inscrições acabam dia 11 de maio. Desafio Sebrae, a ideia é fazer a diferença. Participe! Obrigado pela atenção aí, galera. Muito bem. Aí, Pi. Olha, já que estávamos falando de futebol antes, o Antônio finalmente vai ter o e-mail dele lido. Diz ele aqui, galera do Pretinho, mais uma tentativa de participar do programa. Manda e-mail desde 2007, 2008, Maurício nunca selecionou. Eu, como olho muito futebol, diz ele, acabei de fazer uma lista de jogadores que parecem com vocês, fisicamente. Oh, fisicamente. Vamos ver. Tem suas opiniões aí. Eu sou o Lalas. Potter. Gattuso. Potter de barba é a mesma cara, é verdade. É o italiano do Milan. É isso aí. Fetter. Peter Grosch. Peter Crouch. É verdade, parecido. O inglês Peter Crouch. Cachê, Pirlo, colega Pirlo. Do Potter. Não sei se estou viajando, mas a lata é parecida. Mais ou menos. Aliás, esse dia eu te vi jogando bola e falei que tu era o Peter Crouch. O Pi tá mais pra Peter Crouch do que eu. Exatamente. A cara. Eu tô mais pra Kavenag. Eu acho que ele tá vendo a cara aqui. O Potter. A carinha. É a latinha. Tá certo. Aliás, o Pi joga uma bola, né, cara? É verdade. É impressionante. Quando dá certo. Piangers. Rooney. É verdade. Neto Fagundes, Guinha Azul. Aí ele vem mais pelo Nego Velho. Se corta aquele cabelo ali. Neto Fagundes seria o Perdigão. Ou o Ronaldinho Gaúcho. Seria o Sorim. O Neto Fagundes seria o Sorim. Perdigão foi muito bom. Na verdade, seria o Coalhada, né? Que fim levou o Perdigão, cara? Deve ter voltado pra oficina. Passou pelo Figueira. Porque ele tinha uma oficina, trabalhava numa oficina, né? O Perdigão foi campeão do mundo e largou no auge. É verdade. Davi Coimbra, José Mourinho. É, infelizmente não lembrei de nenhum parecido com o Pico, Maurício, com o Porã e nem o Lelê, mas fica a dica pra alguém da audiência ajudar. O Lelê é o Douglas do Grêmio. Edilson. É uma mistura do Edilson com o Douglas. Qualquer um dos dois serve. E aí falta então o Porã, o Maurício. Porã era aquele centroavante do Grêmio, como é que é, o gordinho, agora 3 anos atrás, 4 anos atrás mais ou menos, como era o nome do cara? Gordinho, o Tuta? O Tuta! puta. Vocês viram o que o Riquelme fez no Boca, meu? Devolveu quatro meses parado, devolveu a grana do salário. Demais. Só vão reformar a Bomboneira. Demais. Que baita, cara. Vestiário. Ele pediu pra reformar o vestiário dele e dos colegas. Demais. Quem mandou esse e-mail das semelhanças foi o Antônio de Porto Alegre. Valeu, Antônio. Posso dar um recadinho? Fala, seu Marzinho. Fala aí. Dia 7 agora, é sábado. Sábado. Eu vou estar lá em Cacequi. Cacequi? Cacequi, na festa dos universitários. Pô, que legal. Lá na subsola. Vai estar eu, o Adão, o Abitânio, achou o Adão? Achou o Adão? Ah, não achei ainda não, mas vou tentar achar. Tem um recado pra mandar pro Adão? Ah, não vou repetir aquilo que eu falei. Não. Próximo Adão. Volta, Adão. Volta, Adão. Vai estar o Faustão, o Pedrão, volta lá. Dia 7 na subsola em Cacequi. Mandar um beijo também pra Eliane Maria, mãe do Bruno, nosso ouvinte. Beijo, dona Eliane. Foi no próprio sábado, o Pretinho Básico vai estar na FenaVind de Bento Gonçalves. Aí, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, que hoje deu vontade de chamar a mãe. Deu vontade. Na hora, no pré, assim. Né? Depois eu relaxei. Depois relaxou, viu que o cara era amigo. Mas na salinha, carinhoso. Antes, eu, aquela sensação de, pá, cadê minha mãe, cara? Sabe? Aquela sensação sabe de, cara, hoje é guri? É, hoje eu vou mesmo. Eu tomei. E deu essa sensação, cara. E aí eu liguei pra minha mãe, brincando, pô, deu vontade de chamar. E ela disse, mas por que que não chamou, meu filho? Mãe, a dona Valdecia, uma querida. Ô, Cidão, chega aí, Cidão. Uma frase antes do Cid. Pois não, viajas. Com a morte do Bin Laden, o inimigo número um dos Estados Unidos volta a ser a obesidade. Boa. Vamos ver, Cidão. Vamos lá. Hoje tem bastante tempo. Hoje temos 1 minuto e 50 para tu poder te aprofundar nos teus salmos, realmente. Interpretar de toda a forma. Eu não caio mais nesse teu golpe, hein, cara. Fica enrolando, não lê salmo aí. Cala a boca, Maurício. Que isso? Cala a boca, não me irrite. Vou ver o chapelém. Não me irrite. Vou ver o chapelém. Vamos comer um peixe cru hoje, Cidão? Olha, eu adoro um peixinho. É mesmo, peixe cru. Peixe cru, peixe é lógico, cru. E o cheiro. Cru. Adoro o cheiro, quando cheiro. Eu sinto aquele cheiro de peixe cru, eu mandar um abraço louco, então pra rapaziada do restaurante japonês Daimo, que tá sempre ligado, melhor Daimo. Sim. Daimo. A posso. Cris e toda a equipe do Daimo. Cris, estou chegando, Cris. Vou levar aí. O Cidão hoje aí, no Daimo. Ah, eu adoro um peixinho, um bacalhau, um mar. Não gosto nem de pensar. Bacalhau é comida portuguesa. Não tem bacalhau no sushi. Na culinária oriental bacalhau, não tem bacalhau. Bacalhau não é peixe, ô burro. É o cheiro. Burro é você, palhaço. Calma, vai começar, trouxa. Cara, com eu isso. Eu vou fazer o salmo. Bacalhau não é peixe. Ah, bacalhau, mas eu não consigo mais fazer o salmo. Não existe o peixe, bacalhau. É o charque. Teu peixe favorito é o salmão. Eu gostei, Bianca. Muito boa esta sacada. O peixe favorito do Cidão. Então vamos para o salmo. Vamos lá, Cidão. É hoje. Finalmente. Como é que está o Lordo Porã? Como é que está o Lordo? O Lordo Porã. Antes era o Gordo Porã, agora é o Lordo Porã. Tá bem. Tá tudo bem. Ô, meu, o ouvinte mandou aqui que o Porã é igual o Kita. Pô, só falta o cabelo Black Power. Muito Rafael, bom, muito bom. Rafael Reck. Não, Cidão, acabou, não, infelizmente. Não, acabou. É agora que eu vou fazer. Acabou, Cidão. Mas caralho. É bom. Não, assim não é mais possível. Boa noite, voltaremos amanhã. Tchau.